calor. En la playa tú apretado el putillón. Ese culo, mami, es uno en un millón. Tiene arena dentro de ropa interior. Y se la saco yo, yo. Hace calor. En la playa tú apretado el putillón. Chula no tiene un piquete, lo que ella tiene es un buen piquetón. Y no hay tiguerón pa' tener no salvaje que se le compare con ese culón. Encima rebota, me bota mi blon. Malo que quiero que mueva el chapón. Que baje de espalda, rebote su nalga. Me tape de encima con ese culón. Culón, culón, culón, culón, culón, culón, culón, culón, culón, culón, culón, culón, culón, culón, culón, culón, culón, culón, culón, culón, culón, culón. O bonde das maravilhas é a nova sensação. E pra aqui pra começa a chama, garoto tá posando. Cora a bunda no chão, vai. Cora a bunda no chão, vai. Cora a bunda no chão, vai. DJ Agus Calamix. Desce, aquece a frente, sobe, aquece as costas, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, aquece as costas, desce, aquece a frente, sobe, aquece as costas, desce, aquece a frente, sobe, aquece as costas. Desce, sobe, desce, sobe. Agora a mulherada senta, senta e rebola. Vai. Senta e rebola. Senta e rebola. Senta e rebola. Senta, senta e rebola. Senta e rebola. Senta e rebola. Senta e rebola. Senta, senta e rebola. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vai, vai. Aquece as costas, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, aquece as costas, desce, aquece a frente, sobe, aquece as costas, desce, aquece a frente, sobe, aquece as costas. Desce, sobe, desce, sobe. Agora a mulherada senta, senta e rebola. Vai.